hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Nandão, que situação, hein, meu amigo? Solution. Há muito tempo a gente não abre uma edição do Ronca Ronca com Pearl Bull aqui ao fundo, meu amigo. Amigozinho, essa hora cabeleira altíssima. A metal dragon lost in time. A skimming waves of an underground sea. Some kind of dream world fantasy. Santa Cruz de la Sierra. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando do dia 21 de setembro de 2010. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, por favor, uma saudação especial à nossa audiência da cidade onde nós estamos nesse instante, por favor. Um alô muito especial para São Paulo. Yeah. Aeroporto de Congonhas, ih, afins, momento. Vila Olímpia, essa coisa toda. 24 de maio. Calmão. Rua Augusta. Marcelão. Rua Augusta. Vizu, cadê o Vizu? Cláudio Vizu. Marcelão Marlinho. De Santos, Beto Dias, Cal, todo mundo. Mas, Nandão, o interessante é o seguinte, hoje, dia 21, e semana que vem, dia 28, nós todos damos de cara com 4 anos e meio exatos do Ronca Ronca na UFM. É muita pressão, muita satisfação, muito orgulho nosso. Sim. Sobretudo que nós estamos ao vivo em São Paulo. Mais orgulho meu. Até meia-noite. Positivo. E evidente, nessas situações, quem ganha o presente é a nossa torcida, é a nossa audiência. Tem uma vinheta aí? Parece que sim, rapaz. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alguma coisa, não sou a mesma pessoa de algumas horas atrás. Todo pensamento vem e vai, todo sentimento se desfaz quando a vida não tem e você não corre atrás. O jornal me cala e o silêncio anula como o tempo que já ficou pra trás. Um minuto agora, tanto faz. Alguma coisa, não sou a mesma pessoa de algumas horas atrás. Todo pensamento vem e vai, todo sentimento se desfaz quando a vida não tem e você não corre atrás. O jornal me cala e o silêncio anula como o tempo que já ficou pra trás. Um minuto a mais agora tanto faz. Preciso ir além, além. Preciso ir além dos dias. Preciso ir além, além. Me esforçar um pouco mais. Me esforçar um pouco mais. Preciso ir além dos dias. Preciso ir além, além. Francisco de Assis, França. Chico Sainz, Sainz, Sainz, Sainz. Thank you. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Nandão, por que caminho nossa audiência participa do programa? Estamos ao vivo até meia-noite, pelo amor de Deus. Ela já participa freneticamente através do nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. O Renato Silva pergunta se o discurso de abertura foi do Devotos? Não. Foi de quem? Faces. Desculpa, Faces de Subúrbio. Isso. Yeah. Sim, foi do Faces de Subúrbio. Yeah. Nandão, por favor, mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Muita gente saindo de trás da moita, correndo atrás do Ronca Ronca, do Jumboteco, cabeleira altíssima, aquela sensação de liberdade nos cornos. Né? Liberdade nos cornos. É. Participe através do nosso e-mail, mais uma vez, roncaronca@uefm.com.br. Muita pressão no turno. Nandão, você começou o programa saudando nossa torcida de São Paulo. A Dona Irã. Tem aí? A Dona Irã? Manda. Não tem, não. Por favor, também uma saudação especial para a nossa torcida na cidade de Wellington, na Nova Zelândia. O Wagner, nosso ouvinte de toda terça-feira, há muitos anos, só para velhinhas hoje. Exatamente, dia 21. Exatamente. Aniversário de Wagner, New Zealand. Yeah. Que vai se mudar para a Inglaterra, talvez. Ou Canadá. Ou Canadá. Wagner, um beijo, cara. Primeiro mundo é outra coisa, né? Oh, yeah. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Estamos ao vivo. Lembrando também que essa semana e a outra, dia 28, nós estamos celebrando 4 anos e meio do Ronca Ronca na Oi FM. Peraí, você comemora aniversário de, De meio 30 anos e meio? É lógico. Sério, é? Claro, tudo é festa. Pode ser. Nandão, tô com saudade daquela vinhetinha, toque, toque, toque. Manja, pai do Paulo Silvino, né? Toque, toque, toque? Toque, toque, toque. Mas uma coisa é toque, toque, toque e outra coisa é aquela outra. Pode ser então, também é farinha do mesmo saco, então, só encosta. Eu tô com saudade do pois é, dele. Você... Vou fazer então o seguinte. Faz um mix. Isso. Oi, FM. Isso. Abra a porta! Abra a porta! Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Qualquer lugar. bem a mente. Eu volto da cidade vendo a lua me assistir. Eu sei o meu terminar. O barro da rua, a lama do bairro, o barro da rua, a lama do bairro. Sento na calçada e vejo a vida passar. No passado e já posso afirmar: casa caiada, não sou mais quem fui. Sinto perigo em qualquer lugar. Casa caiada, não sou mais quem fui. Sinto perigo em qualquer lugar. Vou ficar, eu sinto, mas não vou ficar. Sinto, mas não vou ficar. Sinto, mas não vou ficar. electric woman waits for you and me. So it's time we take a ride. You can cast all your hang-ups over the south side while we fly right over the love field sea. Look up ahead, I see the love land. Soon you will understand. Oi FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Geometria inflexível determina o espaço e o estrago está contigo. Nove fora eu não sou nada, não. Passarinho colorido bateu asa e foi embora. Se pudesse ia contigo, mas eu sei que não é por bem deixar quem se tem. Certo abismo me salva. Certo abismo me salva. De longe descendo bem alto, de peito aberto, consciente da missão. Todo um processo que precede a vida. Infinito mar, brilhos na escuridão. Vindo de longe, descendo bem alto, de peito aberto, consciente da missão. Todo um processo que precede a vida. Infinito mar, brilhos na escuridão. FM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Com o caboclo aqui ao fundo, Nandão, essa seria uma boa primeira perguntinha para a nossa audiência. Como ela sente as quatro décadas sem Jimi Hendrix no planeta? Fisicamente, né? Para apertar a bochecha dele. Que é que ele tá, né? Mais que muita gente. Apertar a bochecha. É lógico. Olha a entrada disso, cara. Segura, hein? Tem cinto de segurança, hein? Não. Então tu vai voar, maluco. Não, por favor, mais uma vez o endereço para participação da nossa audiência. Estamos ao vivo em São Paulo até meia-noite, para o planeta inteiro, lógico. Muita gente já participando pelo nosso e-mail do roncaronca@uefm.com.br. Nicolas Ornelas, Jefferson Farias Calazans, Alexandre Bitiati. Está ouvindo lá de Belo Horizonte. Alexandre Rafael, parabéns pelo programa de 4 anos e meio. Cara, esse negócio de comemorar 4 anos e meio, eu tô achando meio estranho, hein, cara? É, mas é assim mesmo. Ah, Ronca é esquisitinho pra Meirelles mesmo. Também. Pô, tá 4 anos e meio aqui, não se tocou ainda. Ah, o Wagner lá da Nova Zelândia, cara. Olha ele aí. Olha ele. Agora esse aniversário tá completo, muito obrigado. Esse é o melhor programa que existe no rádio mundial. Olha, o cara tá falando da Nova Zelândia. Primeiro mundo vai morar na Inglaterra e depois no Canadá, hein? Que horas deve ser na Nova Zelândia, cara? Agora são 8 horas da manhã de sábado passado. É, exatamente. Ou próximo sábado. Au. Por falar nessa nossa torcida espalhada pelo planeta, estamos ao vivo. oifm.com.br para os quatro cantos do planeta e para o seu rádio em frequência modulada. OIFM Belo Horizonte 94.1. OIFM BH. OIFM Campinas 94.1, OIFM Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9 e São Paulo, OIFM São Paulo 94.1. Rapaz, eu fico tão mais tranquilo, Nandão, quando o Marcelão tá do meu lado. Ele é sedutor. Olha só, olha, é o maestro, né? Ele é sedutor. É. Eu fico tranquilo quando Bruno Araújo Vieira está do meu lado. Nossa, aí é muita tranquilidade. É um aporte, né? É verdade. Vamos falar das promoções, Príncipe? Tem? Tem, lógico que tem. Não, mas essas aí que... É, cascudíssimas. Duas... É, exatamente. Nós vamos falar delas, mas não vamos acender a luzinha verde hoje. Ah, não? Não, porque hoje, para a nossa torcida, o presente já executou 3 músicas. Sei. Esse CD é muito bom. Exatamente. Está tocando. E o outro presente... Não. Nós vamos colocar na roda semana que vem, que são os ingressos para o SWU, que acontece em Itu, e para o Perk Pan, que acontece em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Ok. Maiores informações, terça-feira que vem, dia 28. Alright. É o segundo presente para a nossa audiência, na comemoração dos 4 anos e meio do Ronquinha na UFM, beleza? Alright. Yeah! Nós perguntamos da ausência do Jimi Hendrix, Nandão. Sim. E uma outra questão que a gente poderia levantar para a nossa audiência é como ela está recebendo o Mombojó ao vivo. Pô, pensei que era um CD. Exatamente, não é. Não era. Felipe, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Oi aí. Obrigado. Veja só como é a vida, né? A gente aqui, no meio do engarrafamento, para num prédio, entra aqui numa salinha minúscula aqui, um cara sentado aqui com a mesa, o outro aqui em pé falando, a gente se montou aqui e começou a fazer barulho. E tá no mundo, tá no planeta. Tá rodando. Por favor, apresente o Mombojó à nossa seleta plateia, exatamente nos quatro cantos do planetinha. Quais são os seus blue caps? Mombojó, sou eu, Felipe na voz, Vicente na bateria, Samuel no baixo, Marcelo na guitarra e Chiquinho no teclado. Nós somos de Recife, residentes em São Paulo, a banda já tem 9 anos de idade, 3 discos lançados. Exatamente. Amigo do Tempo, que aliás você tocou já umas 45 vezes. É verdade. E as pessoas sempre pedem. E o nosso terceiro disco que a gente acabou de lançar em junho. É verdade. E o Mombojó esteve sexta, sábado e domingo no Oi Futuro de Ipanema. Não, o Del Rey. Desculpa, o Del Rey. O Del Rey. Com o China. Nós vamos mostrar o China mais adiante, aqui num disco de muito tempo do China. E a rapaziada esteve lá no Oi Futuro e cobrou muito a presença de vocês. O do China, a presença dele aqui é cobrada há 400 anos. Mas cobrou muito. Pô, e o Mombojó, você tem falado, e o Mombojó não vai. E muita gente pensou que por vocês estarem no Rio, sexta, sábado e domingo, vocês completariam o quinteto para se apresentar lá na UFM. No Rio, né? Mas não, nós estamos em São Paulo. Exatamente. É. Hoje, a cidade onde o Mombojó... Eu ainda fui na Bienal e voltei ali. Peguei um engarrafamento de 40 minutos para chegar aqui do lado. Pouquinho. E voltei. Foi um dia bom, né? Maravilha. Fazia sol, em 2 minutos choveu para Meirelles. Eu tava numa loja de disco lá na galeria, o pai do cara falou assim, tua mãe ligou dizendo que tá chovendo pedra na tua casa. Ele falou, fecha a janela, cara. Pô, já rolou isso comigo, de tá andando na rua e começar a ouvir o barulho do gelinho caindo no chão. Só que eu tava com um casaco, botei na cabeça e saí correndo. Isso aí. Mombojó ao vivo até meia-noite com a gente. Thank you. FM. Aí galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA. E é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada e todas as frequências de todos os planetas e todo o universo. É isso aí, é isso aí. Tem ele no trânsito? Muito obrigado. É imbatível, né? Frederico no trânsito, realmente. É imbatível, ele quase bateu. É verdade, é por isso. Vou repetir. Repete. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que tu presta atenção no trânsito aqui, porra. Cuidado. Espera aí. Nadão, falamos da promoção que nós vamos fazer terça-feira que vem, aliás, promoções com ingressos para o SW e para o Perk Pan, aqui ao fundo, Hypnotic Brass Ensemble, uma das atrações do Perk Pan, mais uma edição desse festival bacana pra dedéu, 17ª edição, a rapaziada do Hypnotic Brass Ensemble, que há muito tempo, há mais de um ano, a gente toca, mostra e chama, né? Pô, vem quente, vem pro Brasa. Vem se divertir, lógico. Sim. Porra, ficar tocando na Suécia, Noruega, Nova Zelândia, não tem graça, tem que tocar aqui. São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Campinas. O FM investindo forte em Campinas, hein? É verdade. Acho que esse é o show que eu mais quero ver, sabia? É. Tô falando sério. Não, imagino, claro. Não imagina nada, pô. Imagina. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 1h15. Tá bom, né? Para quem saiu de trás da moita nesse exato instante, estamos com o Mumbojó ao vivo no estúdio da Oi FM em São Paulo, até meia-noite. Quer dizer que deram um flagrante na gente no Mosca Frita ali, do pé do aeroporto, hein? Que situação, hein? Nandão, crente que tá soltinho que nem farofa em São Paulo, não posso fazer ninguém vai me reconhecer. Sou completamente livre, leve e solto. Acabamos de receber um e-mail de um ouvinte nosso, dizendo que passou pelo Mosca Frita onde a gente estava almoçando. Falei, pô, pensei que fosse vocês, mas não podia ser. Era uma coisa muito improvável. Era o Ronca Ronca batendo um rango ali, né? Rango bom, aliás. Vamos mandar um beijo, inclusive, para Cidinha. Cidinha. Que nos atendeu de forma tão carinhosa e meiga. Foi o Felipe que mandou esse e-mail. Tem um... O Joelson Maciel. Oi, não conheci o programa, mas sacando... O Twitter do Mumbojó soube do programa. Olha aí. Virei muito fã, massa demais, estão de parabéns, manda um alô pra galera de Recife. Um alô. Um alôzaço, né? Sempre, toda semana. Quer dizer que deram um flagrante na gente, né? Mosca frita, eu não sabia que não debate era mosca frita. Aquele frango, hein? Você pediu filé mignon, né? Filé mignon. E a Cidinha falou, pô, Nandão, esse filé mignon ontem tava miando aqui na tava porta. Tava no telhado. Mais uma vez, o endereço pra participação da nossa audiência, Nandão. Cara, o Jefferson Farias Calazans, que participou através do roncaronca@ufm.com.br, nosso e-mail, está enlouquecido com Praia da Solidão, que vocês acabaram de executar, né? É, ele já pediu umas 15 vezes a música e, por acaso, eles tocaram. Weber de Castro, tem uma galera participando aqui. É, eu tô ficando com fome. Então vamos. Cidinha, hein? É, a gente não tá no Rio de Janeiro. Então não teremos entrega do Bibi Sucos nos nossos estúdios, mas você que está por aí, acesse bibisucos.com.br, escolha uma loja próxima da sua casa e faça seu pedido, meu brother. E olha só, total, agora uma informação realmente fundamental. Provavelmente a partir da semana que vem, sabe o que vai acontecer, Nandão? Não. Sabe, Brunão? Sabe, Calmão? A nossa audiência vai fazer o pedido ao Bibi Sucos. Nós vamos colocar um ouvinte ao vivo. Sei. E ele vai solicitar o lanchinho, o mastiguete. Mastiguete. Manja. Vai chegar em casa. Então, a partir da semana que vem, provavelmente. Maravilha. Isso envolve uma logística muito complicada de transporte, de produção de alimento. Isso pro Bibi é mole. Pois é, mas tem que ter essa logística. Tem que ter. Eles tem ainda que não, ter. Não prepararam é a bagaça. Mas provavelmente, terça-feira que vem, nós colocaremos um ouvinte. E aí vai ter também um regulamentozinho para a rapaziada participar, não sei o que, blá, blá, blá, blá. Sim. Então vamos sortear, porque o Bibi, por mais que esteja inaugurando em Buenos Aires, em São Paulo, e lá em Wellington, em Nova Zelândia, a pedido do nosso amigo Wagner, sim, não adianta você estar, sei lá, longe pra caramba, porque você não vai receber. Então nós temos que manter os ouvintes próximos às lojas do Bibi, uhum, né? Então isso é que também vai demorar um pouquinho para a gente acertar essas carrapetas aí. Mas provavelmente terça-feira que vem nós colocaremos um ouvinte ao vivo. Eu vou faltar o programa para participar. Pedindo aquele açaí, aquela salada de fruta. É isso aí. Para quem saiu de trás da moita nesse exato instante, Ronca Ronca, mais uma vez eu informo. Para a felicidade geral da nação ronqueira, contando com Mombojó ao vivo no estúdio da Oi FM em São Paulo. Sempre a estimular o alcance por novas sensações. Quem agrada não descansa. Uma imagem, uma esperança. Sonhos vão triste quando alguém desiste e não insiste em acertar. Mesmo quando eu fico triste, tento sorrir. Me livrar da FM. Thank you. Esse é o lado B do disco. Não, acho que é o lado A. Sei lá. O que interessa é que os dois lados têm muito som, muito ouriço, muito rock nas cucas enluaradas de todos vocês. Senhoras e senhores, meninas, meninos recém-nascidos, gestantes, andrógenos, sinto a pressão do Barabás. Ai, ai, ai, o coração chega a doer, maluco. Hey man, take a look out the window and see what's happening. Felipe, vê se as minhas contas estão certas. Já foram 5 músicas com o Mambojó? Já foram 5. Olha que beleza, hein? Se a gente seguir, a gente bate 10, hein? As 9 que vocês meio que programaram e tem uma surpresa, né? Tem um negócio desse. Cara, aí. Eu queria falar do disco. Fala. Essa capa na Lua, né? Vocês... Marte. Foi Marte, né? Desculpa. É. Cara, vocês... O que vocês sentem em relação a esse disco, assim? Porque me parece que a banda... tá, cara, voando, sabe assim, quando você encontra aquela coisa do prumo e a banda, o que esse disco significa pra vocês com relação aos outros e ao tempo de carreira, enfim? Esse disco, pela questão de a gente ter voltado a ser independente e também de um cara da banda ter morrido e tal, acho que rolou um sentimento da gente de uma maior união em prol da coisa andar, assim, né, porque rolou vários contratempos na carreira e tal, e o que a gente poderia fazer para a coisa andar bem era se unir bastante. Eu acho que nesse quesito a gente se dá muito bem, assim, nosso nível de tolerância um com o outro é muito grande, assim. Porque a gente, para compor o disco, a gente se juntava na casa de Samuel, dormia todo mundo num quarto só, todos vários colchões, assim, tipo, ouvindo o ronco do outro e tal. Ronca-ronca. Um ronca-ronca do outro. Acordava para compor e tal, e fez várias músicas, e dessas várias, a gente escolheu 11. Uma dessas 11, na verdade, a gente nem ensaiou, foi uma música que surgiu durante as gravações do disco. Porque esse disco tá muito, muito, muito lindo, cara, e todas as críticas apontam também para esse sentido de um disco lindo mesmo. E por falar em beleza, em especial desse disco do Mambojó, mais lindo ainda será quando ele chegar no nosso colinho em vinil, LP de 12 polegadas. Vai ser uma edição diferente. Vai ter menos músicas e a capa vai ser um pouco... não vai ser igual, vai ser diferente também, porque a gente fez tentando reduzir um pouco o orçamento dele. Porque foi uma oportunidade que foi dada, assim, pra gente. E claro, a gente, porra, fica muito feliz, assim, com poder realizar isso, que é um sonho da banda, assim, que os meninos da banda comentam pra caramba, que sempre quiseram. Vocês curtem, né, o lance isso do vinil também, né? Essa coisa toda. Chiquinho, ele tem, ele escuta... Eu não tenho, não. Não, o Chiquinho trouxe. O Chiquinho, né, trouxe aqui uma case lotada de pepitas. Nós vamos mostrar algumas que ele selecionou para a nossa audiência. Antes disso, nós vamos à Bolívia. Vamos. Né, Nandão? Explica para eles. Bolívia? Eu não sei. Não, né? Não. Bom, eles vão entender o que é a Bolívia, talvez. Não. Não, não vão, né? Não. Tá, então vamos... Deixa eu só entrar próxima do Jimi Hendrix. Tem uma vinhetinha aí, por favor? Cara, deve ter. Vai. Oi, FM. Alô, galera do Ronca. Aí. Salve, Malval. Malval, velho. Essa hora, Eduardo Malval, Mota, véio, sintonizado aí, no Ronca Ronca. Cabeleira altíssima, aliás. Ele é o pai da expressão. Cabeleira altíssima. Ah, é o pai da expressão. É o pai da criança. Crazy, mano. Então vamos à Bolívia, né? Não, agora não. Tá bom. Yesterday, alive, but the war is here to stay. So my love, Katharina and me, desire to take our last walk through the noise to the sea. Not to die, but to be reborn, away from a land so battered and torn. Então falamos de nossa audiência na Nova Zelândia, em São Paulo. Ah, desculpa. Belo Horizonte. São 3 horas da tarde lá na Nova Zelândia, três de quarta-feira. Horas. Momento, hein, cara? Que beleza. E temos um representante oficial do Ronca Ronca em São Luís do Maranhão. Manja? É mesmo? É. é o nosso ouvinte Thales. Cabeleira altíssima. Em São Luís as cabeleiras também voam loucamente, né? E o Thales é o cara que junta essa rapaziada na praça. Alô, Alcione? Manda um abraço pro Thales aí, cara. Valeu, Thales. É São Luís do Maranhão é nós. Então aperta aí pra falar em São Luís. Oi, FM. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais. Só sonzeira. Música boa. Valeu. Ronca Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi, FM. E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Nandão, você viu o Skankinho no Mineirão? Não vi, cara. Pô, uma coisa de doido. Passou na televisão, né? É. Não, por favor, mas... Vai, canarinho, vai. Não, não vou. Vai. O Hendrix vai adorar, cara. Não vai, não. Pô, esse canarinho lá... Você apertar a bochecha de Hendrix, certo? Porra, adoraria, cara. Você é um estúpido. Beijava, passava a língua. Vai. Passava a língua? Lógico, porra. Não, olha o cara, quem é, cara. Não é você, não. Não, mais uma vez, endereço para participação da nossa audiência. Adentrando a segunda hora... do Ronca Ronca, ao vivo, no estúdio da Oi FM em São Paulo, contando para a felicidade geral da nação ronqueira com Mombojó, ao vivo até meia-noite. É só chegar no nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Acabei de sair de um evento onde estava trabalhando, taxista, gente boa, sintonizou no Ronquinha para mim. Grande abraço, Sérgio Greif. Olha que momento, e cai como uma vulva essa mensagem do Sérgio Greif, uma lenda da fotografia brasileira, porque sábado eu fui fazer a festa de um amigo meu, liguei para um outro amigo, desliguei o telefone e o motora, pegador de boneco, taxista. Você é o Maurício? Falei, sou. Pô, sou fissurado, Ronca Ronca. Que ouço isso, direto. Cara. Marcelão. Nosso ouvinte semanal, taxista, pegador de boneco do Rio de Janeiro. E a gente aproveita para mandar uma saudação especial a todos os taxistas, inclusive os da Nova Zelândia. Verdade. Que estão sintonizados através de uma tecnologia muito avançada na OFM. É isso aí. E lá o bagulho é diferente. Michel... Eles acessam mesmo, não tem esse negocinho complicado aqui não. Isso aí, Michel Grise. Ai. Então... um beijo especial a todos os taxistas que levam muito longe o som da UFM do Ronca Ronca. Diga lá, Nandão. Perdão, desculpa, falta de educação. Vai. Não, não vou desculpar. Michel Grise, nunca me senti tão em casa a bordo do Jumboteco como hoje, Mombojó ao vivo. Será que esse programa está acontecendo de São Paulo mesmo? Está parecendo ser de Recife. Pô, já deram um flagrante na gente no Mosca Frita, perto do aeroporto. Poderia ser de Recife também, né? Por falar na nossa audiência, mais uma saudação especial ao Eduardo de Matão, aqui de São Paulo, que mandou mais uma edição do jornal O Boêmio. Ele enche a bola do Ronca Ronca, uma coisa de doido, e manda uma carta muito bacana. Realmente, Eduardo, você meteu o dedo na ferida, realmente, no bom sentido da ferida e do dedo, no sentido do que é o Ronca Ronca e como a gente pretende levar essa relação com a nossa audiência. O que mais, Nandão? É, já tem gente fazendo pedidos pro Bibi, cara, aqui por e-mail. Olha só. Que loucura, né? É, rapaz, a fome é grande, cara. Ah, e vamos falar também com nossa... Temos uma amiga na linha. Uma amiga na linha. Alô, amiga. Alô. Opa. Alô. Quem fala? Oi, Karina. Oh. Tudo bem? Karina, da onde? Quer falar com quem? Quer fazer um pedido pro Bibi? Karina Burra. Três horas ao mesmo tempo, oi. Ao vivo com nós, aqui diretamente do Rio de Janeiro. Um Ronca Ronca ao vivo de São Paulo. Tudo bem? Tudo Ká, bem. O que você me diz? Karina se apresenta sábado agora com uma banda que a gente vai ter que apertar o cinto de segurança quando ela disser os componentes da banda, que estará sábado em mais uma edição do Projeto Rival mais tarde, no Teatro Rival ali na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Karina? Tudo bem, tudo massa. Tá chegando bem o som do Mombojó aí pra você no Rio de Janeiro?

FM. Crioula, eu quero é mocotó. Vira ronca, sofá, ronca. Cara, mesa de centro. Ou oh, não vira nada, vale nada. Karina? Oi. E agora, ouviu bem? Ouvi. Fluiu bem o seu som? Fluiu. Nós já mostramos várias músicas desse seu disco. São 13 canções. Nós, a seu pedido, mostramos Eu Menti Pra Você. É, vamos falar então da sua apresentação sábado no Rio de Janeiro. Você já pode pensar as datas que você tem pela frente para informar a nossa audiência. Estamos rasgando o Brasil de Recife a Porto Alegre. E Nova Zelândia. E Nova Zelândia também. Eba. Então, quem você colocará no palco do Teatro Rival sábado? Ah, vou tocar no sábado com a banda que sempre me acompanha nos shows mesmo. Vai ser Guisado no trompete, Mal no baixo, dos Tangalas no teclado, que o Stan toca com o Cidadão Estigado também, Richard Ribeiro na bateria, Catatau e Edgar Escandurra nas guitarras. Se juntar, a sua banda inteirinha já passou por aqui, por esse estúdio da UFM. Só músico amador também, né? É, todos. É, só a galera que começou semana passada. Todos já passaram por aqui, inclusive depois a gente vai marcar, evidente, a sua visita ao Ronca Ronca. Eba, e maravilha. Você pode escolher onde será, em Recife, em São Paulo, no Rio, e em Wellington, na Nova Zelândia, onde nós estamos. Wellington na Nova Zelândia. Eita, tem Copenhague no meio do roteiro? Ah, a gente bota. Pode ser. Pronto, pronto. Copenhague, 30 de outubro. O chocolate em Abenta lá é um sucesso sempre, né? Pronto, olha aí. Vou fazer companhia. Karina? Oh. Mais alguma informação assim sobre o seu show, o repertório, o que você vai mostrar, é o disco? Você vai lá para trás em suas experiências de antes, como vai ser? O show, o repertório é todo do disco, todas as músicas do disco e mais duas que não entraram, que são Sem Ideia e Copo de Veneno. E é isso. Cada show, na verdade, é bem diferente, é o mesmo repertório, mas cada show acaba sendo bem diferente um do outro, dependendo do lugar, da hora. Tem várias músicas, tem espaço pra gente improvisar também, sabe? Então, cada show acaba sendo um pouco diferente do outro. E com essa banda, esse terreno fica aberto mesmo, né? É massa. Essa é uma das partes que eu mais gosto da história, assim, né? O show e essa história de cada vez ser diferente também, sabe? Dependendo de como tiver o ânimo, de o meu e o da galera que tá tocando comigo, de quem tá assistindo também, acaba virando cada vez uma coisa diferente. Inclusive, esse negócio de mudança de repertório, a gente sempre levanta aqui com a rapaziada que faz música. E esse fim de semana com o Del Rey, no Rio de Janeiro, que é o Mombojó mais o China, parte do Mombojó, grande parte do Mombojó com o China. Eu fui no domingo lá. Sexta, sábado e domingo, eles trocam o repertório a cada dia. E o China fala, olha, quem quiser as músicas do Mombojó em disco, tem o Roberto Carlos interpretando esse repertório Del todo. O Del Rey. No caso deles, coisa, eles fazem baile. É porque pra mim são irmãos gêmeos, né? Então, o Chino Del Rey fala, quem quiser o repertório Del Rey, tem o Roberto Carlos aí interpretando. Fazendo cover. Tentando. Fazendo cover do Del Rey. E eles trocam o repertório, assim, regularmente. O que é ótimo para quem segue, né, o artista, e pro artista mesmo, não tocar aquela masturbação permanentemente, né? Enfim. Também tem uma coisa de, no caso, assim, do show do disco, por exemplo, acaba que as que não entraram no disco é que às vezes entram, às vezes não, e às vezes mudam. Mas eu sempre faço o disco inteiro no show, né? Mas mesmo essas músicas que eu sempre faço nos shows, elas ficam diferentes a cada show, sabe? Pode crer. Cada espacinho que tem para improviso, acaba que rola um solinho diferente, ou a gente estende mais a música, menos, dependendo do... Beleza. Karina, sábado a gente se encontra lá na Cinelândia, então, tá? Um beijo, obrigado pela participação no Ronca Ronca. Tudo de bom. Eu que agradeço. Brigadão. Valeu mesmo. Beijoca, tchau. O corpo humano tem a resistência perfeita. Se bate de leve, dói. Bate de força, mata. Diga lá, Nandão. Em meio da Geraldine, que alegria ouvir o Mombojó ao vivo no Ronquinho. Ouvi a banda pela primeira vez no programa Ronca Ronca em 2004 e desde então não parei mais de ouvir. Sempre senti falta de uma participação da banda ao vivo no programa ou na festa. Na época até elegi o disco Nada de Novo, o melhor brasileiro do ano, numa enquete promovida por você, talvez no Tico Tico, né? É verdade. Enfim, o disco novo também não decepcionou, vocês tocaram Casa Caiada, minha preferida e blá blá blá. Mandando um beijo pra todo mundo. Aliás, o que tem em Casa Caiada nesse bairro? Eu tô pensando em comprar um kitnet lá, cara, porque todo mundo fala do bairro Casa Caiada nas músicas. Saiu no disco novo do Hélio uma música, né, que se chama Bairro Novo, Casa Caiada. Pois é, Ed, Mundo Livre, vocês... Mas eu acho que é o fato de morar perto ali. No meu caso, quando eu fiz essa música, eu falava de Jardim Atlântico, que é o bairro que eu cresci, sabe? Só que eu não achava bonito cantar Jardim Atlântico no refrão da música, assim. No, sonoramente. O som não era legal da história. Aí eu achava essa palavra bonita, Casa Caiada, assim, é dependendo do bairro. E, coincidentemente, depois que eu fiz a música, eu fui morar no bairro. E antes de vir pra São Paulo, eu tava lá. E a música fala meio do meu futuro, assim, né? Quando eu fiz ela, falava de uma situação de uma pessoa saindo de Casa Caiada e indo pra outro lugar, que era meu caso, assim. Eu tava indo pra São Paulo. É, e eu vou pra lá, morar lá, em Casa Caiada. É legal, né? Kitnet. Tem a praia ali. E a gente tem onde ficar, né? Então. Onde tem um bom preço, Casa Caiada. Demorou. João do Morro sempre tá ali, segunda-feira. Beleza pura. Beleza pura. Nandão, mais uma vez o endereço para participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite no estúdio da UFM em São Paulo, com o Mombojó ao vivo. E, pô, foi um prazerzão a participação de Karina e a gente aqui também, porque Karina participou do primeiro DVD que a gente gravou, que foi um dos primeiros shows aqui em São Paulo. Maneiro. Ela cantou Amor de Muito, da Chico Science Nação Zumbi, com a gente. A gente até vende até hoje esse show tal em DVD. Foi massa a ligação aí. Muito bem. E a Karina, como nós falamos ainda agora, muito em breve, ao vivo, no Ronca Ronca, com essa banda que toda já passou por aqui. É. Todos os elementos, né? Todos os blue caps da Karina. É isso aí. O que diz a nossa audiência? Participe através... Participe através do roncaronca@ufm.com.br. Olivia Leite, muito legal conhecer um programa que toque bandas que normalmente não escutamos em outras rádios brasileiras. Aliás, quando ela é namorada de Brigida, ela. É, Olivia Leite é a namorada de Brigida, o cara que montou aqui. Como é que é o nome? Olivia Leite. Não. Brigídio. Que é o irmão do Otto. Que é irmão de Otto, é. Muito bem. Que beleza, hein? Que espetáculo. Grande quando a gente Brigid. Tava passando o som aqui um pouquinho antes, tipo 9:30, eu pensei nessa história. O João Donato, vocês vão levar para casa daqui a pouquinho o primeiro CD do Ronca Ronca. Nós estamos fazendo o segundo, que certamente no início de 2011 nós teremos o CD, novo CD do Ronca Ronca, com a rapaziada toda gravada em São Paulo, no Rio de Janeiro. O primeiro tem a participação do João Donato. Uma histórica participação do João Donato no Ronca Ronca. E no dia, programa ao vivo, nós perguntamos, Donatão, porque o Donatinho também estava lá. Donatão, quantas vezes você já fez uma apresentação como essa, ao vivo no rádio? Você que tem 180 anos de música. Ele falou nunca. Caramba. O João Donato nunca tinha se apresentado ao vivo no rádio em qualquer lugar. Ele é um nome internacional. O Mombojó já passou por essa experiência quantas vezes? Também não, é a primeira vez. Bom, mas aí também enfraquece a firma, hein? Não? Aí fica complicado, né? Fica complicado, né? Olha aqui o micrófono. Desculpa, aqui. Vai. Eu não lembrava, não. Quando foi? Fala aí, Celo. Na verdade, a gente fez com o Roger já. É um programa que era sopa na cidade. Que era na praia e tal. A gente montou o palco na praia e foi bem legal. Ao vivaço? É a segunda vez. Ao vivaço. O Roger é um bandeirante. Dá uma impressão, né? Diferente, assim. Essa foi a primeira vez que a gente tá dentro de um. Realmente da salinha do estúdio da rádio, assim. É uma sala minúscula aqui. Lara, a gente tocando um palquinho e tal. O Roger assim. É uma rádio ambulante, né? Mas isso. Esse é um detalhe que outras rádios fazem também. Semana passada nós falamos da Roquete Pinto, no Rio de Janeiro. O Roger, além de ser um cara muito importante para a carreira do Mombojó, eu acho massa citar ele como um cara que desentope mesmo às vezes assim, na cidade. Há muitos anos. Ele sempre está se renovando, sempre inventa uma coisa nova, assim, de tempos em tempos. Parceiro frenético mesmo. Grande bigode. Mas isso que nós estamos fazendo aqui é, para quem faz rádio, feijão com arroz. É um mínimo que você pode esperar de alguém que trabalha com comunicação em frequência modulada ou em AM, né, ou na internet, é você colocar um músico tocando ao vivo. Mas é um feijão que é o ABC arroz que quase não se come, né, hoje em dia. Exatamente. Então, esse aqui é o momento, exatamente. Então, que momento. Fome Zero está aqui para isso, para alimentar verdade. Né, esse tipo de ação, para que as pessoas realmente... E o que não falta é gente para ralar. Porque é o que eu sempre falo, levantar isso aqui é o ABC, é o feijão com arroz. Mas dá uma relação, dá um trabalho. Mas é o nosso trabalho. Então, sai na urina, como dizia minha avó. Verdade. Minha querida avó Dila. Então, não tem problema nenhum. Quanto mais trabalho a gente tiver, mais prazer nós teremos na volta da história. Então, pelo amor de Deus, vamos colocar o Mombojó nas outras rádios. O Mombojó está aí para tocar. Estão aqui ultra disponíveis e dispostos para esse tipo de ação, que é a vida deles e a nossa também. O que mais, Nandão? Assinamos embaixo. Vamos de música? Vamos. Vamos mostrar uma coisa bacana pra caramba. O Mombojó entra em seguida. A nova edição da revista Mojo, que tá aqui com Paul McCartney, confirmadíssimo mais uma vez no Brasil. Que mal, hein? Brincadeira, brincadeira. Antes que me apedreje. McCartney mais uma vez confirmadíssimo no Brasil. Antes que me apedreje. Ela vem com um CD do álbum Let It Be, totalmente regravado por artistas, a maioria dos artistas é desconhecida. E pela primeira vez a Mojo faz esses discos, toda a revista vem acompanhada por CD. Esse um especial, o Let It Be refeito, vai sair em vinil. Já saiu em vinil, já está à venda. Esse disco nós vamos ouvir a faixa que abre o disco. Riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday driving, not arriving on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going. Cards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Two of us wearing raincoats, standing solo in the sun. You and me chasing paper, getting old. On our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Standing solo in the sun. You and me chasing paper, getting nowhere on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going. Oi FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oh. Stay you. Céu azul é um dia claro, um momento raro pra quem é do asfalto. sangue não é azul, nem vermelho como o sol. É o sangue novo que nasceu do pó. Sem dizer a que veio, se achando tal, mas fazendo tudo igual, barato para o fim. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo!

FM. Ronca, ronca. Conte o seu voto mais uma vez. Conte o seu voto mais uma vez. Chiquinho, essa você já ouviu em rádio, né? Com certeza, né? Várias vezes. Nandão, o que diz o Zé, o da Maré, que está em Ouro Preto? Mandou um e-mail. É, é verdade. Espetacular. Não é ele? Não é o Zé? É, Zé. Zé é o que não falta, né? Salve, Maurício. Excepcionalmente hoje escrevo direto de Ouro Preto, de uma república chamada Sossego. É, enfim, o som do Ronca Ronca reverbera nas caixinhas do som aqui via web. O programa está sensacional. De fato, queria estar gravando o programa de hoje, como fazia sempre, principalmente na época da imprensa, quando conheci o programa. E, enfim, Mombojó é uma das minhas bandas preferidas dos últimos tempos. Os vi pela primeira vez, por acaso, em 2004, quando foram uma das bandas a abrir para o Pixies, em Curitiba. E foi amor à primeira vista. Espero vê-los novamente. E tem mais um e-mail aqui do Igor Cidrini. É, muito bom, estava esperando há algum tempo Stereolab no programa. Pergunta ao Mombojó o quanto essa banda influenciou o trabalho deles. A música que tocou foi um vinil que o Chiquinho trouxe, né? Exatamente. Você falou isso. É. Você citou. Mas é discoteca básica da banda. Acho que é a referência mais unânime, assim. O Daft Punk também, né? Vocês são chegados, João. Mas eu acho que o Stereolab ainda é mais, unânime, né? É mesmo? Entre os cinco do que o Daft Punk. Mas assim, eu gosto mais do que. Claro. E aqui ao fundo, outro vinil da discoteca do Chiquinho, o George Duke. O que mais, Nandão? Que eu mais? Queria pegar carona nessa história de influência. Eu vi... vocês participaram na Globo News de um lance sobre herdeiros do Mangue, né? Do Mangue Beat. E tem essa coisa, realmente, do Mangue Beat. Eu queria saber de vocês o quanto essa história de ser um herdeiro do Mangue Beat tem mais o lance de ser um peso de responsabilidade ou funciona mais como uma credencial? Enfim, o que, que é pra vocês... serem herdeiros do Mangue, né? Credencia muito mais do que pesa, com certeza, assim. Onde a gente chega, isso dá um respeito, assim. Pelo menos generalizando, né? E, assim, cria-se muito esses rótulos, né? Mas a gente vê... A história tem um sentido, assim. A gente, de certa forma, tá dando continuidade ao Exatamente. ao que surge de bandas lá em Recife, assim, né? Só uma coisa, depois que surgiu essa história, e a gente agradece a Deus todo dia por isso, por essa história do Mangue Beat, agora a gente não quer que a coisa pare, né, cara? A gente quer que Recife continue produzindo coisas espetaculares como vem, como sempre produziu, mas que a partir daquela época passou a ser notabilizado em todo o mundo, né? É, com certeza não vai conseguir acontecer algo parecido na cidade, até porque a situação da cidade, quando... O pessoal batalhava pra ser músico, era totalmente diferente, assim, era muito mais adversa do que hoje em dia pra gente, assim. Claro. A gente pegou uma fase que era muito mais fácil, assim, uhum. De tudo acontecer, assim, da aceitação do público e tal, já tinha uma credibilidade, assim, a cidade, nesse sentido. E acho que agora não parou, assim, né? Com a internet, acho que também ampliou, assim. Recife continua produzindo muita coisa, mas ao mesmo tempo ele tá recebendo mais coisas, uhum. Até de outras cidades também, sabe? Maravilha. O que mais, Nandão, diz a nossa audiência? Repete, então, coisa. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 14. 14 minutos. Então, a última passada no e-mail, por favor, para a nossa torcida que está saindo de trás da moita, correndo loucamente com aquela sensação de liberdade na face. Uhum. roncaronca@uefm.com.br, nosso e-mail para você se comunicar, fazer pergunta para os caras, elogiar muitos e-mails elogiando... conhecendo a banda, falando que só faltava realmente a banda aparecer aqui, enfim, todo mundo enlouquecido com o Mombojó ao vivo com a gente até a meia-noite. Nandão, como evidente, o Ronca Ronca tem que estar escancarado para a banda, é uma oportunidade única que a gente perseguia há muito tempo, aquele papo que a gente estava levando sobre os 30 minutos derradeiros da edição passada do Ronca Ronca, sim. Que fez Rogério Skylab chorar. Só o Fluminense e o Ronca Ronca fizeram o Rogério Skylab chorar nos últimos muitos anos. A invasão corintiana? Agora, esse time de alegria e de tristeza. Mas, enfim, muita emoção, realmente uma resposta muito sincera da nossa audiência pelo que a gente comentou nos 30 minutos finais de terça-feira passada. Uhum. E vamos aproveitar para agradecer a todos que participaram de uma forma realmente muito carinhosa do programa passado. E a reverberação segue loucamente por conta do que a gente falou e envolveu um monte de coisa, comunicação, internet, música, imprensa, enfim, foi o momento batatada foi realmente muito pesado. Terça-feira que vem o programa será calmo e tranquilo, feito água de poço, e a gente vai voltar ao assunto, que inclusive ocupou um bom tempo da nossa tarde hoje, conversando lá no Mosca Frita, quando nós tomamos o flagrante do nosso ouvinte. É verdade. Não é possível, Nandão e Maurício aqui no Mosca Frita, perto do aeroporto de Congonhas. E mais possível era... do que nunca, né? É, nossa cara isso. A gente vai seguir com essa corda soltinha? É, né? Não tem problema. Tá, não. Eu toco guitarra aí não em todas as músicas. Exatamente. Não, mas também... Aí fica agora a pergunta. Você falou de uma surpresa. Exato. Vamos precisa da guitarra? Vai ser necessário a gente revelá-la ou seguimos no repertório do nosso disco? Não. Vamos na surpresa. Vamos revelá-la. É um espetáculo. Revelá-la-laremos. Mas vai com a guitarra mesmo, sem uma cordinha? Vai, vou colocar mais umas duas. É isso aí. Não, é isso aí, cara. Da minha experiência está há anos ensinando isso pra gente, né? O som não se afina, o som ele brota da sua relação. Faz sentido. Lógico, não precisa ter todas as cordas pra fazer um som do caralho. Hein? Vamos lá então. Vamos cair nessa surpresa logo? Vamos cair. Porque depois a gente fala sobre ela. Quer um tempinho? É, depois fala depois. Depois a gente fala, então vamos tocar. Então vamos, é com vocês aí, tá? Prepare tudo que é seu, pois a verdade você esqueceu. Pois amanhã vamos à rua fazer uma tremenda anarquia, pintar as ruas de alegria, porque manda hoje somos nós, mas ninguém. E não ligamos pra quem vai nem quem vem atrapalhar. A quem nos queira atrapalhar. Nossa cidade será uma flor, as avenidas pintadas de amor. Pois amanhã vamos à rua fazer uma tremenda anarquia, pintar as ruas de alegria, porque quem manda hoje somos nós, mas ninguém. E não ligamos pra quem vai nem quem vem atrapalhar. A quem nos queira atrapalhar. E assim nós iremos adiante, iremos custe o que custar. Pois as ordens vêm de um alto-falante que só nós não conseguimos escutar. Prepare tudo que é seu, veja se nada você esqueceu. Pois amanhã vamos à rua fazer uma tremenda anarquia, pintar as ruas de alegria. Hoje somos nós, mas ninguém. E não ligamos pra quem vai nem quem vem atrapalhar. A quem nos queira atrapalhar. Fazer uma tremenda anarquia. Fazer fazer uma tremenda anarquia. Fazer uma tremenda anarquia. Fazer uma tremenda anarquia. Oi, FM. Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Aí, ao fundo, o mais recente disco de Lee Perry, produzido pelo Adrian Sherwood. Gravado no Brasil em grande parte. Dubsetter. Lembrar que a relação completa das músicas de hoje, do Ronca Ronca, ao vivo em São Paulo com o Mombojó, em roncaronca.com.br amanhã, cedinho. Assim como o áudio do programa, amanhã, também com a lista completa, em oifm.com.br. Não, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 6 minutos, ouvintes já enlouquecidos com a versão anarquia que os caras acabaram de executar do grande Ronnie. E a gente teve a honra de ir no programa estraguei, desculpa. Não estragou de jeito nenhum, né? Mande. A gente teve a honra de ir no programa de Ronnie Von e ele tava super atordoado nesse dia, que o filho dele teve algum problema de saúde, chegou sem saber o que estava acontecendo, e quando viu, a gente tocou essa música. Na hora, assim, deu pra sentir que ele balançou, que bateu, assim, uma coisa diferente nele, ele ficou olhando, e depois ele falou com um carinho, assim, imenso, assim, ele, me lembro que Marcelo tava com uma guitarra, que é uma guitarra italiana, assim, ele, ah, essa guitarra aqui, aconteça, conheço já, não sei quem usava, não sei o que, foi uma grande honra, assim, porque a gente ouviu isso aí há muito tempo atrás, e achava que ele tipo, era tipo o Roberto Carlos, que não gosta de inferno, certas músicas ele não curte. Uhum. Assim. E foi massa, tipo, tocar a música pra ele e ele gostar. Foi no programa de TV, obviamente. Né? E é legal você falar do Ronnie Von, Felipe, porque a gente repete isso aqui regularmente, mas tem tempo que a gente não comenta como o Ronnie Von foi importante pra música brasileira. Se ele não tivesse feito absolutamente nada, ele deu o nome aos Mutantes. Já estaria bom para ele escrever um livro sobre a realização dele na música brasileira. Tirando isso, os Mutantes tocaram primeiro com ele. E ele fez discos no início da carreira absolutamente geniais, com produção completamente cabeleira alta, né? Em todos os sentidos, da criação da música, da técnica de gravação. Enfim, uma figura muito importante mesmo. O disco que tem essa música que a gente tocou, Anarquia, eu até achava que, eu tinha ouvido falar que os Mutantes tinham gravado e tal, e no dia que eu encontrei com ele, ele comentou que não era, que era um pessoal de São Paulo, que até alguns nem são músicos mais hoje em dia. Todo mundo mora na região que a gente mora hoje em dia, o pessoal que gravava na época, assim, com ele. Tem um disco que eu não lembro o nome, mas é algum ano da década de 60, assim, o nome do disco. Terça-feira que vem a gente traz o Ronnie Von mais uma vez ao programa. Faltam 3 minutos para acabar o milho e acabar a pipoca, evidente que nós vamos encerrar essa edição tão bacana do Ronca Ronca no estúdio da UFM São Paulo, com vocês ao vivo. Isso aí. Então vamos agradecer a participação da nossa audiência. Terça-feira que vem a gente volta com a promoção, com as promoções envolvendo SWU, o festival em Itu. Mombojó vai tocar. É lógico, Mombojó estará ao vivo. E ingressos para Perk Pan, com Hypnotic Brass Ensemble, a Orquestra Polirritmo de Cotonou do Benin e outras atrações, Buraca Som Sistema, enfim. Peso pesado mesmo para quem gosta de música. Terça-feira que vem a gente coloca esses ingressos na roda. Agradecer ao Mombojó por essa presença tão especial que a gente há tanto tempo aguardava. Mombojó agradece ao Ronca Ronca como um todo aí. Espetacular. Muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado. Repetindo o programa amanhã no site da Oi e a lista completa com foto que a gente tirou aqui, enfim, aquele cardápio usual de nossa passagem por São Paulo. Enfim, terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, obrigado. E a gente coloca a tampa mais uma vez com Mombojó. Obrigado a vocês. Bye, bye. Tchau. Almejo ser o amigo do tempo, dar cabimento para o nosso é que eu não vou. Almejo ser o we'll be right back.